reunir todo mundo e ir lá. Já que você está falando na reunião. Na supervisão. Ah, uma boa ideia. E lá onde? Lá onde? Não, porque elas não estão. O Paulo tem que entrar em contato com eles e falar aos pacientes, querem falar hoje, para eles podem mandar uma carta, ou com vocês. Aí a gente vai e marca um horário, não é? Isso mesmo, Curtinho. Não sei o que, eu Não foi. É, o documento foi feito aqui da proposta da Assembleia. A gente não faz, a gente não. E a gente encaminhou para a supervisão, que é a nossa instância superior mais próxima, que é a doutora Valéria e a Adriana. Em cima delas tem a coordenadoria de saúde, entendeu? Então tem essas. Então a gente encaminhou esse documento falando isso. A posição da gente qual que foi? Se permanecer nesse prédio, pedimos a reforma e a recomposição da equipe. Essa foi a posição da Assembleia, que tem usuários, familiares e nossos funcionários. Essa foi a posição dos funcionários e do Conselho Gestor. Sim, está escrito. Sim. O que falta, Valdeir, é essa supervisão de ele se posicionar com vocês. Tá? O Paulo é o representante, porque ele é o coordenador aqui no caso, mas falta essa conversa com a supervisão. Então, a sua sugestão é pertinente, Clotilde. Que o Paulo marque um horário para que eles venham justificar. Ou a gente, quando tem alguém que vem, a gente vai, a montanha vai. Então a montanha tem que ir, ele programa nós que estamos precisando. Todo mundo assina e a filha vem daqui e leva lá para ele. Fala, existe outra sugestão. Eu vou falar isso novamente. Existe outra sugestão. Ó, eu vou dar, não sei se vocês vão querer fazer. Vocês vão fazer uma cartinha de próprio punho. Cada um paciente. Para cada um paciente. Assinado. E aí o número da RT e com o problema de cada um. Então, esse paciente traz aqui para o Paulo leva todas essas cartinhas até lá. Existe essa outra alternativa, porque isso eu já passei várias vezes. Não custa nada pensar. E existe, pois é. Eu não vou ler. Vai, eu ia ter um grau de custo que nós temos. Então, você precisa colocar um monte de coisa. Só eu acho que o melhor de tudo isso é o que você acabou de dizer. Uma reunião que a gente tem contato diante de tudo. Vamos tirar uma data? É. Vamos tirar uma data? O que você vai fazer? Eu sugiro dar data até a próxima Assembleia. Dia 23 é dia de reunião de gerente. Então pode ser no dia 30? O que, que vocês acham? Lá onde, Tereza? Lá onde a gente tem que falar. Ah, ligar na supervisão. Fica no Itaim Bibi, ali na Renato Paes de Barros. Não tinha nada, eu não tinha nada.

Porque não passa. Tem que dar dura no diário. O que vocês acham da sugestão do Ademir? Quando a mídia vende, é porque é uma tragédia. É algo assim, não, que eles vão ganhar dinheiro. No passado, veio mais e a Júlia Postinho aqui fazer uma cobertura. Ela era da TV Cultura. Mais tarde, ela passou a fazer o quadro da Globo. Então, já que veio a TV Cultura aqui, se a gente convence. Se a gente convocar uma das emissoras para fazer a cobertura do que a gente precisa, tem certeza que as autoridades competentes vão se manifestar. A gente podia usar a internet para convidar a emissora. Oh,